Salvador, muito bom dia, gol 1094, ponto espera da 10, então. 1094, bom dia, autorizado a linha de decolar 10, 160 com 06. Bom dia, linha de decolar da 10, gol 1094. Tendo decolagem, voo 1094, colado 07, controle 119, decimal 8. 1198, bom dia, 1094. Bom dia. Senhor Salvador, bom dia. O Papatango Mike Luiz, final, baixa a travada, então. Diz o Luiz que pouso no zero, não segue. Confira o Mike Luiz. O pouso no zero ou no sete? Deu livre pouso, no Mike Luiz. Pouso autorizado que está no zero, 170 graus, 089. Livre pouso no zero, está o Mike Luiz. Papatango Mike Sul, Whisky, Solo 1 no 0, à direita, 121, décima 1. Direita, 21, obrigado. Aumentar o brilho do papi? Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, bom dia. Pouso autorizado no zero, fundo 60 graus, 079. E pouso no zero, Azul 4207. Fundo 864, Salo 1 no 4, Salo 1 no 21, décima 1. 21. 207, Salão do Nuscat, direito 121, decimal 1. Direito 21, 1, para 207, porra. Salvador, um guarda 79, final, visão 10, baixado e travado. Guarda 79, pouso autorizado no 0, vento no 70 graus, 089. Guarda 79, vento. Bom dia, gol 1162. Gol 1162, número 2, aguarda a fita livre. Gordo 79, solo 23, libera a direita, mantenha a minha escuta e chama na Delta. 79, é pela direita, na sua escuta. Número 2, pouso autorizado no 0, no 60 grau, 069. Tive pouso no 0, bom, no 2 Salvador, 1373. Estou no 373, continua a aproximação, guarda a pista livre. 373. Número 62, falou 25, à direita, 21, decima 1. 21, 1, 21, 1. Confirma? Confirma na sala, por favor. 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Mike, é com o Delta, chama acionamento? Livre, chama táxi. Fala 373, pouso autorizado no 0, no 0 grau, 079. Libre pouso 373. Porta ingresso à direita, via Delta. Porta. Autorizado cruzamento no 028, prossegue o espaço militar para a pista livre estacionar. 79, tem cruzamento. No 373, decolado os 28, controle 11980. Oi, Salvador, Altar 31 no avião, posso ter dado no zero, pronto, bom dia. Altar 31 no avião, autorizado a minha decolar no zero, 140 graus, 069. Vem decolar no zero, Altar 31 no avião. Mantico Delta, Livre Táxi, chama na Oscar. Livre Táxi, chama na Oscar, Mantico Delta. Fez uma avião, decolar das 32, controle 11980. 198, obrigado, bom serviço. Obrigado, você também. Aqui é Cudê, autorizado ingresso na nossa sede, chama a linha de pronto. Aqui é Cutel, decolagem autorizada no 170 graus, 069. Papa, Mike, quando eu decoro 6-6, controle 1-1-9-8. Delta. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4082, estabilizado em LS. Azul 4082, pouso autorizado no zero, vento 190 graus, 079. 4082. Estou livre pouso? Livre pouso para o Azul 4082. Afirma. Obrigado. 4082, sala do 43, direito 121, décima 1. 219, grato. Salvador, o TRIP 5220. TRIP 5220, pouso autorizado no 0, 140 graus, 079. Gente, TRIP 5220. Pioneiro 32, número 2, continua aproximação, guarda pista livre. Em Salvador, o TRIP 5220, na final baixar travado. Sim, Salvador, azul 5011, bom dia. Agora, uma milha de duna, reduzindo para aproximação. Azul 5011, ciente. Número 2, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, azul 5011. Janeiro 32, pouso autorizado no 0, no 70 graus, 069. ligar. Gente. Diversão na hora. Oscar X-Ray fala, chama tá. É só confirmar para o 50, não sei se a gente está com tráfego aqui a 2 milhas, a nossa Pro 2 milhas e meia é o aeronave número 1? É um bandeirante, o Azul 09. Sim, ele está a 2 milhas e meia, acho que não vai dar para aproximar. A gente está prosseguindo a aproximação, se iniciar a remetida, a senhora me avisa, ok? Sim, gente, eu estou com coisa chamada de aço, não recebi autorização de pouso. Sim, 5019. Tá, ponto 8 milhas, 509. Gente, se aproximação perdida, 2000 pés, último controle, 9980. Não vai dar tempo não, tá arremetendo, 509. Menos 32, solo 50, chama na Delta pro cruzamento. Autorizado, cruzamento 0028, primeiro 32. Gente, Libertáxi, senhora Lapa. Guardião na escuta da torre? Guardião 06 torre? Guardião 06 torre? Guardião 06 torre? Guardião 06, Torre Salvador. Infecção uniforme, autorizado ingresso. Ali mantém cabeceira no 7. Guardião 062. Guardião 06, Torre Salvador. Contro... Ô, Torre, o Guardião 06. Que não posição do Guardião? Tá aqui no farol de Itapuã. Pô, pela mais próxima mesmo. Entende, tá livre. Cruza aí, só no 7. Livre. O guardião já livrou o eixo no 7? Sim, tio, já livrou. Tá indo a no 7, dia 10/28. Oscar, ex-uniforme, decolagem autorizado no 7, vento 160 graus, 05 nós. Informação de tráfego à esquerda do eixo de decolagem, Alfa Serra 55. A 500 pés, não interfere com a decolagem. Tem uma intenção do guardião? Ah, firme, entende. Então, livre o eixo de decolagem, fica entre os setores da 10 e da 17, aguardando. É. Então, Oscar, seu uniforme, decolado 57, controle 1198. 1198, tá? Sexo uniforme. Ô, guardião 06, escuta. Mas escuta, tô visual com tráfego, ele cruzou minha proa. Se autorizado, eu pouso na 35 e tá com você, até o Gré. Afirmo, 160/05. Torre Salvador, boa tarde, 3895 ali, mantém pistão na 0. Sim, mantendo 0, 305. Bom dia, Torre Azul 4207. Azul 4207, mantenha uma fonte velha. Torre, o 06 pode prosseguir em táxi a baixa altura até livrar a pista do Gré? Ciente, guardião, sim. Ciente, vou prosseguir na vertical da pista, vou livrar na ótica. 895, devido à colagem da pista auxiliar, ter perfil conflitante, vai aguardar 2 minutos na pista. Aguarda, 385. Salvador, Geneva 255, final. Geneva 255, reporte. Quando embaixo e travado, vento 140 graus, 7 mais. 7. Nove cinco, veículo 02, chame o controle, boa. Travado, 6255. Autorizado, pista 10, 6255. Sete, puxa 10, 6255. Torre Salvador Azul 501, mais uma vez estabilizado no X-Ray a 3 milhas externas. 501, reporte para baixo e travado. Reportará, 501.